Seção 178 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Noturno. Para o vale noital da eterna Gaza, rolou o sol, imenso moribundo. E a noute veio na negrura d'asa, santificada pela dor do mundo. Uma luz, entanto, no negror me abrasa, e um canto vai morrer no vale fundo. Que luz é esta que das brumas vaza? Que canto é este, virginal, profundo? Rumores santos, e no santo arpejo, somente tristes os teus olhos vejo, para o infinito e para o céu voltados. Cantas, e é noute de fatais abrolhos. Choras, e no meu peito, estes teus olhos, como que cravam dois punhais gelados. Fim do poema.